Senhor protege os loucos, nós vibra do sufoco, da inveja e dos pipocos, pra gente dar o troco, sem atrasar os outros, sem bala no coco, sem faca contra soco. Soldado vem comigo em busca da felicidade, embarque na trilha sonora da verdade. Muita dignidade, não falta capacidade, aí na humildade o rap treme a cidade. Treme, treme, treme, treme. Meu país através dos microfones. Povinho sem cultura, alienado, chama Rony. Falou a festa para, mas o rap não. O sonho também não, serve como inspiração. O sistema sente, guerreiro sem que sente. A união da gente, o rap é consciente. Invade várias mentes, inteligente, quem diria. Até crente curte rap, na periferia. O só que eu gosto eu sei, toda glória é o rei. Quem é humilde eu sei, não quer ser o metodo e bem. O soldado não se iluda com mulher com ambição. Se assumir o compromisso, represente com emoção. Aqui é W final, não estar no crime. Família contra ataque, nossa banca não é o crime. Olha meu personagem, se disser que é viagem, aí é sacanagem, eu tô longe da bandidagem. Ensina assim quem meia o tráfico de drogas, o tráfico de armas, em uma quebrada foda. Mas nunca me envolvi com nenhum fio de cabelo. Se envolver pra quê? Pra sofrer igual camelo. Atraso eu não quero, adianta eu quero sim. Estudar, trabalhar, ter minha família enfim. Aí soldado eu não dou chance pro azar. Pessoal, se der brecha o inimigo faz a gente virar pó. Pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó. Soldado vem na trilha, sonora da verdade. Oh, R.A.B. moral, capacidade, na personalidade, na criatividade. Oh, na humildade, soldados, na humildade. Soldado vem na trilha, sonora da verdade. Oh, R.A.B. moral, capacidade, na personalidade, na criatividade. Oh, na humildade, soldados, na humildade. Nesse mundão eu já sofri, só Deus sabe o que vivi. Mas como muitos por aqui, fui mais forte, sobrevivi. Mas não esqueci de um passado, meu pai internado. Eu, desempregado, com o coração trincado. Tipo, norteado, sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer, sem ter por que sorrir. Mas nunca me entreguei, fé em Deus não falhou. Meu pai melhorou, tempo ruim já passou. Hoje eu tô na luta, na ativa construta, fazendo um som da hora pros loucos que tão na escuta. Não tô cantando rap, não, pra apavorar, e nem pra sonhar, convidar de superstar. Favela é meu lugar, eu sei qual é que é. Não vou pagar de artista, vai pressionar mulher. O rap me ensinou que é certo, que é errado, que a maldade é a falsidade, aqui caminha lado a lado. Pra mim felicidade ver meus irmãos se adiantando, bem longe do crime, de trampo estudando, curtindo um show de rap, buscando informação, escutando a letra, pulando no refrão. Pra ficar na paz, tem que ter muita responsa, no lugar onde o crime e o tráfico te assombra. Zona Oeste, lado foda, eu já vi muito disso, mas nunca desisti de seguir meu compromisso. Sou a favor do povo igual os loucos da família. Sistema sai da frente, sente a força da guerrilha. Aqui é só guerreiro, correra de ponta a ponta. Da ZO a Zona Norte, nós seguramos a bronca. Através do rap a favela tá no ar, e os loucos tão na rima enquanto Deus abençoar. Isso é vitória, favela faz história. Soldados do rap, humilde na trajetória. Soldado vem na trilha, sonora da verdade. Oh, R.A.B. moral, capacidade, na personalidade, na criatividade. Oh, na humildade, soldados, na humildade. Soldado vem na trilha, sonora da verdade. Oh, R.A.B. moral, capacidade, na personalidade, na criatividade. Oh, na humildade, soldados, na humildade. O leão feroz da oeste novamente contra-ataca. Em defesa do povo, JC ataca. Se formam, evoluiu e veio pra acertar as contas. É pra deixar neguinho, tipo barata tonta. Tipo desnorteado, vacilando assim cê sabe. No rap eu me garanto e não espero por milagre. Mó satisfação, fazer som com vários loucos. Participar no rap fica longe dos pipocos. Eu só quero o amor, sinto o perfume da minha mina. Pra manter o nariz bem longe da cocaína. Enquanto nós tá aqui, te destruindo aqui. Quem pode tirando onda na praia de jet ski? Olha pra faculdade, eu vejo vários que são boy. Tão usando até as vagas que era pra ser pra nós. E por que não estudamos, não se organizamos, não se interessamos e as aulas nós cabulamos. Aí guerreiro ativamente porque o tempo tá passando. Conquiste seu espaço, não fique parasitando. Quem é responsa prova, na escola não reprova. Não é refém da moda nem das drogas, negro é forte. Serve como exemplo, inspiração pra muita gente. Se refletir no certo, nos humilde e consciente. Faz sua caminhada com esforço e humildade, pra seguir na trilha sonora da verdade. Soldado vem na trilha sonora da verdade. Oh, R.A.B. moral, capacidade, na personalidade, na criatividade. Oh, na humildade, soldados, na humildade. Soldado vem na trilha sonora da verdade. Oh, R.A.B. categoria B. Moral, capacidade, na personalidade, na criatividade, oh, na humildade, soldados, na humildade.